3896. 3896. Alfa. Então 3896, prossiga via Alfa e Índia para o portão 2. Alfa e Índia para o 2, 3896. Bono 765, autorizado via Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette, portão 4. Nave baixou, travou, 3196. 3196 completa em nave, Turi, 118.6. 18.6, Azul 4106, está passando no nível 095. Terá condição de completar o final do procedimento? E olhar se eu sem glide? Afirmativo, Azul. Ficamos um pouco alto na aproximação, já vamos buscar nossa nova. Caso o senhor queira, eu posso dar um vetor seu à esquerda para perder de altitude. Acho que não vai ser necessário não, já estamos já seguindo uma proa de interceptação da final do GPS. Certo, desce para 2000 pés, autorizado na LS X-Ray sem glide, de forma estabilizada. Ajuste o altímetro 10, 14. 1014, descendo para 2000 pés, Azul. 10, 10. Autorizado R9, na produção Vito 366, desça para 2500 pés, informe estabilizado. Para 2500, chamará estabilizado, Azul. Certo, mantenha meu pé de condições visuais Alfa Victor Juliette. Da presença está autorizado, frequência livre. 1, 2, 3, 4, 5 para os tráfegos locais em Veracruz. Mantendo meu pé de condições visuais, frequência livre, Alfa Victor Juliette. Passando Sierra Vistor 366, 2500 pés, Azul 4106. Confere o Azul 4106, completo R9, destino 0, chame torre na frequência 118.6. 18.6, 4106. Salvador, bom dia, Azul 4106, sinal, pista 10, baixo travado. Azul 4106, continue a aproximação, agora de pista livre, primeiros 1200 metros, 10 fechados. Gente, na sua escuta para a pista livre, 4106 da Azul. TAM 3196 no solo 09, libera a direita, solo 219. É direita, 219, 3196. Alô, bom dia, Gol 1260 para Recife, nível 410. 1260, aguarde a coordenação, altímetro no 04. Gente, aguardando. É Aron? Não, é a Puca, com transição em Aracaju. Puca, Aracaju, valeu. Alô, Salvador, bom dia, tá 3196, livrou na Golf. 3196, autorizado via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, tá para ingressar na Juliette, tá 3196. Nível 390, decola pela rota periférica 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle em 119.35, torre 1186, acione 5155. Autorizou 390 para Recife, na periférica 58, decolando da 10, curvando à esquerda, na Puca Aracaju, 119.35, 118.6, 515. Correto, chame para acionamento 1260. Sim, senhor amigo, obrigado. Tango, chama pro táxi. Alfa para ingresso Juliette. Autorizado para o portão Uno via Índia, 3196. Via Índia, alterou, então 3196. Solo aos 14, solo 219, azul 4106. 219, bom dia, 4106. Para o táxi, chame a torre 1 no 8, decimal 6. Confio para 203. Dentro, bom voo. Lima Tango Tango, sim, está livre o táxi, chame para ingresso da 117, informe a autonomia. Ok, sim, informe alinhado e pronto na cabeceira 17, ok? Está livre o táxi, ingresso, informe alinhado e pronto. Solo Salvador, um bom dia, 4106 da Azul. Livrou na alma. Solo 06, bom dia, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa prossegue para o número 8, 4106. Estamos aqui, portão 08. 08, 4106, via Juliette. Turno 06, prossegue via Juliette. Afirmativo, Juliette para o portão 08. Juliette 08, obrigado, portão 06. Lança 3454, puxe, pegue acionamento, posição 612. Vai passar a retaguarda, a aeronave da Azul, após conexão inicial, para iniciar seu puxe, pegue acionamento, tanto 3454, posição 612. Ok, posso passar a visão Azul, livre de acionamento, puxe, pegue acionamento, tanto 3454. livre a decolagem 180 graus 7 nós, Lima Tang Tang. Lima Tango Tango decolado aos 21, chama o controle 1935. 21, controle 1935, Tango Tango. Controle ao Papa Tango Lima, Tango Tango. Papa Tango Lima, Tango Tango, contato radar, subo para nível 200, saída da El, Leida após Ilhéus. Israel, Lira após Ilhéus. Tango Tango. São Salvador, 3454, para o táxi, com o POB de 165, alternando Natal com 2 horas e 45 de autonomia. Outro contato autorizado, prossegue via Juliet Alfa, mantendo a minha escuta perto da Delta. Ajuste 10013. Ok, 30 táxi via Juliet Alfa, chamará essa Delta, o TAM 3454. 3454 na Alfa antes Juliette, antes da Delta aqui. Autorizando ingressado, quando espera da Delta, quando lá chegar a torre 1 no 8 decimal 6, para 3454, bom voo. Ingressa na Delta, quando lá 118.6, 3454. Salvador, o 3454, ponto de espera da Delta, pronto. Então 3454, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira deslocada 1.200 metros, o vento 1.10 graus com 0.6 dúzia de nós. Leve elemento decolagem, tá 3454. Funcionamento pushback, bom, 260, posição 5. Consigo autorizar, senhor Itaque. Chamada Itaque. Controle o Lima Tango Tango, pode aprovar, né? Lima Tango Tango, passa nível 120. Chame agora o centro na frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25, sobe o sítio mesmo, vá direto e gás. 288-3325. 288-3325. 28, chame o controle em 119, decimal 35. 0935, obrigado. São 3454. É, bom dia. Tango Clube Delta Oscar, confirmando Salvador para Guanambi 045. Vivo, Oscar. Gente, o Guanambi está sendo decolado do pistão no 7? Ou no 7, o Clube Delta Oscar. Eita, aguarde com a relação. Oscar. Tá, só me manda, Guanambi radial é 280, correto? 275, Avenida Tóquio. 245, tá correto, seguinte. Ok, eu vou coordenar com o 75, mantendo a escuta. 275, Avenida Tóquio. 2 Delta Alfa, copia. 2 Delta Alfa, copia. Salvador Guarani, autorizado 045, correto, disponível nível? Para nível visual. Equador no certo, correr direita, inicialmente correr do axé, restrito a 1 mil pés, guardará a ascensão do controle. 5120, transponder, frequência do controle em 119.35, torre 118.6. Correto, autorizado 045, Guarani, já está no certo, correr direita, torre do axé. Mais 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, chame táxi, Delta Alfa. Zero, temos 88 a bordo. Alternando Salvador, 3:30. Vamos 260, táxi autorizado, Juliette Alfa, mantendo a minha escuta até a cidade Delta. Livre táxi Juliette Alfa, a sua escuta até antes da táxi Delta, 260. Estou confirmando, PB 87-1330 em Salvador, correto, cidade? 88. 88. Passa nível 120, chama agora o centro, na frequência 12685, alterna 12545. Semana Centro 2685-2545-3454, boa. 0 após 045. Qual parte se encontra em pista aqui para tranquilizar?